Capítulo 11. Amem o Senhor seu Deus e obedeçam sempre ao que Ele exige, seus estatutos, decretos e mandamentos. Lembrem-se de que hoje não falo a seus filhos, que nunca experimentaram a disciplina do Senhor seu Deus, nem viram a grandeza, a mão forte e o seu braço poderoso. Eles não viram os sinais e os atos poderosos que Ele realizou no Egito contra o faraó e toda a sua terra. Não viram o que Ele fez aos exércitos dos egípcios e a seus cavalos e carros de guerra, como Ele os afogou no Mar Vermelho enquanto perseguiam vocês. Ele os destruiu e até hoje não se recuperaram. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que Ele fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, descendente de Rubem, quando a terra abriu a boca no acampamento israelita e os engoliu, junto com suas famílias, tendas e todos os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com os próprios olhos que o Senhor realizou todos esses atos poderosos. Portanto, obedeçam a todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados e a vocês, os descendentes deles, uma terra que produz leite e mel com fartura. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé, como numa horta. A terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales, com chuva em grande quantidade, terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida continuamente, todo o ano. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor seu Deus, e servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para seus animais, e vocês terão alimento com fartura. Mas tenham cuidado. Não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo, vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas às mãos e prendam-nas à testa como lembrança. Ensinem-nas a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e em seus portões, para que enquanto o céu permanecer acima da terra, vocês e seus filhos prosperem neste chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que lhes dou. Amem o Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e apegando-se firmemente a Ele. Então o Senhor expulsará as nações de diante de vocês. E embora elas sejam muito maiores e mais fortes, vocês tomarão posse de suas terras. Todo lugar em que puserem os pés será de vocês. Suas fronteiras se estenderão do deserto ao sul, até o Líbano ao norte, e do rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste. Aonde quer que forem em toda a terra, ninguém será capaz de lhes resistir. Pois o Senhor seu Deus fará os povos se apavorarem e temerem vocês, como lhes prometeu. Vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus que hoje lhes dou, mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor seu Deus os fizer entrar na terra da qual em breve vocês tomarão posse, pronunciem a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Esses dois montes ficam a oeste do rio Jordão, na terra dos cananeus que vivem no Vale do Jordão, perto da cidade de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré. Vocês estão prestes a atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando a conquistarem e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de cumprir todos os decretos e estatutos que hoje lhes dou.